Olá, sejam bem-vindos ao Jardim Sensorial. A partir de agora, você está convidado a viver uma experiência incrível de contato direto com a natureza, em um ambiente totalmente feito para esse momento especial. O objetivo do Jardim Sensorial é conectar pessoas com a natureza por meio do estímulo de todos os sentidos: a audição, o olfato, o tato, o paladar e a visão. Com essa vivência sensorial no jardim, queremos despertar em você as mais variadas sensações e sensibilidades. Aqui, por meio de elementos naturais, você entrará no mundo das cores das plantas, do cheiro das flores, do sabor dos alimentos, o barulho do vento nas folhas, do som da água da fonte, do canto dos pássaros e viver a sensação do toque em diferentes texturas encontradas no jardim sensorial. Além de todo o despertar sensorial que o jardim possibilita, a ideia é que ele também promova a inclusão de pessoas com deficiência no contato direto com a natureza, além de mostrar para as pessoas a importância da boa convivência com o meio ambiente e incentivá-las na conscientização de preservação da natureza. Que possamos sempre florescer individualmente e coletivamente, espalhando na terra sementes que possam brotar e germinar boas atitudes em prol do planeta Terra. Fique à vontade para viver essa experiência sensorial da melhor forma possível e muito obrigado pela sua presença.